pedimos as nossas sinceras desculpas por esse transtorno. Agradecemos a presença de todos quando se juntaram a nós no dia de hoje. Vejo que temos aqui alguns convidados que acho que pela primeira vez se calhar se juntam a nós. Desde já sejam bem-vindos. O espaço de debate é um espaço da DW que é regular. Todas as sextas-feiras temos esse espaço de debate, interação, troca de conhecimento e de informação sobre uma mais variadas temáticas. E o mês de outubro, só para um pequeno enquadramento, né, dos participantes, foi considerado, como alguns já devem saber, pelas Nações Unidas, pela UN Habitat, como mês urbano. E nós temos estado a trabalhar em algumas questões urbanas, nomeadamente a questão da habitação também. Temos estado a fazer muitas pesquisas nessa área. Temos estado a trabalhar com o Ministério do Urbanismo e Habitação. Apoiamos também como pesquisadores para a elaboração do relatório do Habitat 3, que foi para Quito, no Equador. Nós reservamos o mês de outubro, todas as sextas-feiras, para falar de temas que estão ligados com habitação, terra, direito à habitação. E essa semana vamos ter aqui o senhor Bernardo Castro, da Rede Terra, e a próxima semana vamos ter alguém da Agência Geral Tributária, que nos vai falar também da questão da propriedade, o pagamento dos impostos, né? E a questão da garantia dos contribuintes em relação à propriedade, à habitação e outro tipo de propriedade. Portanto, essa é uma pequena introdução, só para nos atermos todos o porquê é que estamos a discutir também no dia de hoje este tema com o Sr. Bernardo, que aceitou gentilmente o nosso convite, e já também agradecemos pela sua presença. O Sr. Bernardo Castro é mestre em adaptação às alterações climáticas e é diretor executivo da ONG Rede Terra. Por sorte, também a DW fez parte, ou faz parte, da Rede Terra. Né? Exatamente, somos. Estou em casa. Exatamente, ele está em casa. Ele vai fazer uma abordagem sobre o direito à terra para a habitação e vai focalizar mais a sua abordagem à questão da terra, habitação, à luz no contexto angolano. E vai também incidir a sua abordagem sobre o significado da terra para a legislação fundiária vigente para a população, vai fazer um enquadramento institucional da terra, um enquadramento legislativo e a reflexão de questões como reservas fundiárias, o direito à habitação, habitação e expressão cultural, a terra, mulher e habitação. Sem mais delongas, já falei por demais, esse espaço é para agora o nosso preletor, que tem o chão aberto para começar então a fazer a sua apresentação. Tem 15 minutos para fazer a apresentação e depois pode levar 20, mais ou menos, mas em média são 15 minutos e depois tem outro espaço de debate e interação, que é o maior tempo para discutirmos, é a parte mais interessante também do espaço. Muito obrigado. Então. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço tanto. E em nome da minha instituição, que estou a apresentar a Rede Terra, agradeço o convite que me foi formulado pela DW. Na altura, quando recebi o convite, estava lá no interior, cheguei ontem mesmo lá do Acupungo a correr, e já estava aflito, e do autocarro se chegava a tempo ou não. Então fiz também, peço desculpas por algumas falhas que eventualmente teremos na minha abordagem, porque fiz tudo mesmo às pressas também. Encontrei algumas dificuldades na elaboração do tema, mas a minha área não é habitação, obviamente, é terra, né? Com todas as limitações também que tenho. Mas não vou fazer uma abordagem estritamente académica, portanto, vou falar um pouco daquilo que são as minhas experiências como ativista com direitos fundiários, como letras na nossa legislação. Nossa legislação e instrumentos políticos que existem em matéria de terras e algumas coisas em matéria da habitação também. Peço desculpas porque essas coisas de tecnologias eu não entendo nada. Aqui estava a abrir, lá no nosso escritório, o programa é diferente. Agora procurei pôr em PDF, oxalá isso abra. Mas se calhar vamos ver. Passando. Já abriu. Abriu, não é? Que tem mestres. Ah, tinha de ser. Então, eu tenho no falar através dos slides, tenho algumas dificuldades. Gosto de conversar assim, de forma fluida, sem olhar para os slides, mas pronto, tem que dar. Então, e tudo começa mesmo por ali, né? Lá para baixo, praticamente, o que diz a Estratégia Global para o Abrigo. Né? Todo cidadão de todo o Estado, não importa se são pobres ou não, tem de. O seu governo tem de se preocupar com as necessidades de alojamento, né? Proteger e melhorar as casas e bairros em vez de identificar ou destruir. Isso é uma cábula que eu fiz para o primeiro. Mas a seguir temos. Como é vista a terra? Como é vista a terra? Acho que antes, como é vista a terra? É no direito positivo nosso, a terra é critério de cidadania. E isto está no decreto presidencial número 216/11. Lá nós podemos encontrar aquilo que o legislador, portanto, no nosso ordenamento jurídico, entende por terra. Outras coisas, mas lá está. Esse decreto presidencial 216/11 é um instrumento normativo que estabelece as bases para a política de concessão das terras no país. Portanto, a terra é critério de cidadania, ponto A, a linha A, a linha B, a terra é um ativo, portanto, que permite a promoção e o desenvolvimento do próprio homem. É o que nós encontramos. Agora, para o nosso costume, como é que as pessoas encaram ou olham para a terra? A terra é a expressão da identidade. E isso não precisava de nenhuma cábula, né, do trabalho do Paulo Frito, que está lá. Mas nós sabemos que a terra é a expressão da nossa identidade, terra e nós. Portanto, e para nós, como Rede de Terra, sempre assumimos a terra, sobretudo aquelas que integram o domínio consuetudinário, como repositório da história e memória coletiva, portanto, das populações. É assim que nós sempre olhamos para as terras. Habitação. Eu navego muito em terra, mas não queria fugir um pouco, né, aquilo que é habitação também. Bem, aqui o conceito em si, o direito à habitação, diz assim, alguma literatura, que há dificuldade na definição universalmente reconhecida, né, quanto ao direito à habitação. Mas existem alguns elementos, portanto, que concordam para a definição disso, que é o próprio direito à habitação. E esses elementos, dentre eles, está a segurança legal da ocupação. Segurança legal da ocupação. Eu relevei isso, há outros elementos mais. Mas aqui, para a nossa realidade, a segurança legal da ocupação é muito importante. Levanta muitos questionamentos. A habitabilidade como tal, né? Chamam a zero, enfim, outras coisas mais. Se há condições efetivas ou não. Localização, estamos a ver problemas, riscos, desastres naturais, enfim, a exposição ao risco, essas coisas todas. Portanto, são elementos também que sujeitam já a alguma interrogação. Acessibilidade, preço, crédito, serviço. Respeito do ambiente cultural, ou seja, quando falamos da habitação, é bom que não se sacrifique aquelas dimensões culturais da própria habitação, né? A gente constrói, tem uma arquitetura que se calhar não se compadece com aquilo que são as próprias dimensões culturais, de que existem no país. Portanto, diz-se que a habitação é que é um lugar seguro onde se vive. É um lugar seguro. Sublinhei isso, um lugar seguro. E depois, meio onde se vive. Meio onde se vive. Porque nós, quando falamos da habitação, que às vezes questionamos, mas que habitação, o que é isso? É abrigo? O que é que é? Porque para a nossa realidade, eu me revejo mais nas terras comunitárias e lá naquelas casas de adobes e cobertas de capim. Às vezes dói mais você correr com a pessoa das suas terras do que destruir uma casa. Que é isso, pouco releva. Mas aqui em terras, é espaço urbano, destruir a casa está a destruir parte de si dele, né? Está a acabar com a pessoa. Depois não sabe para onde morar, se é debaixo da ponte. Mas lá já não. E a propósito disso, embora tenha pouco tempo, pronto. numa das comunidades. As pessoas, depois de um encontro de educação, capacitação, mas veio lá para o fim e já eu estava cansado. No encontro ele levanta e diz: não vamos esquecer do seu nome, chama-se Cambolungo. Disse: olha, chefe lá nas comunidades, por tudo e por nada é chefe. Você pode se apresentar como: olha, eu sou Bernardo, não sou o senhor, nem sou Bernardo, é chefe. Olha, nós precisamos, e eu nunca disse isso em público, né, num espaço como esse. Chefe, nós só queremos armas. Só queremos armas. Disse, e havia muita gente, sobas e tudo. Uns banza, né? Banza do Sena. Nunca me lembro. Nem falei isso com a administradora lá da área. Pronto. Nós queremos armas. Mas a arma é a legislação que eu trouxe. Ah, não, nós só queremos armas. Estás a ver a minha casa lá assim ao fundo. Esse é o meu grupo. Chefe, nós aqui sofremos demais. Os nossos pais não têm muita colonização aqui. Uns morreram, outros foram sacrificados. E eu não nasci aqui. Nasci em outras terras, de outros sobados e afim, mas depois da independência nós voltamos. A guerra veio, muitos de nós foram para a tropa, enfim, etc, etc. Morremos e tal. Agora voltamos, queremos pedir água, queremos pedir uma escola. Não dão porque dizem que isto agora é fazenda, mas é aqui onde está a nossa história e mais. Pronto. Para acabar com isso, nós temos de destruir o que o colono deixou aqui, correr com eles, porque nós mesmo, debaixo da árvore, dormimos. Portanto, isso é só para dar a ideia, mais ou menos, do que é habitação para uns e habitação para outros. Ok. Bem, os sistemas de posse mudam em razão de vários fatores. Antes, como sabem, não havia essa problemática de conflito de terras, porque a terra era vista como um bem livre, praticamente, né? Então, acho que há mais de aproximadamente 15 mil anos para trás, né, quando a agricultura começou, a população mundial era lá por volta de 6 milhões de habitantes, né, diz assim a literatura lá, estima-se assim. E então, mesmo cá, nós, os nossos velhos diziam, não havia nenhum problema, a pessoa ia para lá, enfim, não sei o que, isso nunca, isso, luta, a posse, direitos, conflitos, isso, os conflitos poderiam existir, porque de facto já existiam algumas comunidades que tinham a ideia, mas pelo menos as limitações que hoje se impõem não são as mesmas que antigamente existiam. Portanto, os espaços foram escasseando em função também da densidade populacional, ou seja, do crescimento da população, e isto está a criar exatamente muitos conflitos. Portanto, como disse, o sistema de posse, portanto, varia em razão não só do crescimento populacional, das guerras que nós vimos também, as mudanças de governação. Estamos aqui, padrão de propriedade imposto pela administração, por lei, legislação de luta, tal. Isso aqui é a nossa realidade. Eu vou falar muito brevemente sobre isso. Nós evoluímos muito pouco em relação àquilo que foi a administração fundiária colonial. Muito pouco mesmo. Para a nossa realidade, portanto, a terra era propriedade das comunidades, mas na administração colonial passou a ser propriedade do Estado colonial. Hoje também é propriedade do Estado colonial. As fazendas, portanto, são os marcos coloniais, e as fazendas que se atribuem hoje aos empreendedores, portanto, se baseiam naqueles marcos coloniais já deixados. Portanto, isso também é outro problema ainda que nós encontramos. E a própria legislação, em muitos aspectos, não é muito dialogando com aquilo que é a realidade costumeira, então é por ali. E as tendências atuais que nós já estamos a viver, a grande concentração, portanto, das populações em centros urbanos, os meios, espaços rurais foram completamente, que há em comunidades rurais. Portanto, praticamente há pouco, investiu-se pouco lá. A popularização, portanto, dos espaços rurais criou o êxodo enorme para os grandes centros urbanos. E em centros urbanos o que encontramos é exatamente essa segregação espacial, em razão do preço da terra também, e então a exposição das pessoas a todos os riscos que se impõem. Portanto, e também o outro aspecto que nós estamos a ver é a concentração, portanto, de terras, não é? Os pequenos grupos estão a chamar a si grandes extensões de terras. Portanto, já isso é uma realidade, são as tendências que se impõem. Notória também aí a segurança de posse do direito à terra, até porque temos problemas com a titulação daquelas terras comunitárias. Mas como estamos a falar exatamente do também terra-habitação, ou das terras para habitação, muito rapidamente vamos para... só apontei aqui, já não temos mais nada. Oh, que pena. Quais as instituições, o quadro institucional? Apontei aqui apenas o IGCA, que é o órgão técnico de gestão das terras em Angola. Portanto, é o órgão técnico de gestão de, órgão técnico de gestão das terras em Angola. E o INOTO, né, o Instituto Nacional de Ordenamento do Território e Urbanismo. Por que o IGCA? O IGCA ainda há bem pouco tempo nós nos encontramos e o diretor nacional do cadastro. Nós temos uma relação institucional boa com o IGCA, mas é verdade que o IGCA tem muitas dificuldades. Tanto um órgão técnico de gestão das terras no país. Portanto, questionamos se há uma base de dados, por exemplo, pedimos quantos títulos foram já emitidos, não é, para diferentes direitos. Eu não sou para responder a isso, e depois se estimavam mais do que estimativas tinham das áreas já concedidas a nível do país, não tinham isso. A semana antepassada tive um encontro com o governo da província, um encontro alargado, e a história praticamente é a mesma. Portanto, não há essa base de dados, ou seja, a governação das terras no país é muito preocupante, porque sem uma base de dados para percebermos quantos hectares foram concedidos desde que a lei de terra, portanto, foi publicada, não é? Enfim, quantos hectares e como é que é isso? Isso fica muito complicado. O INOTO, como sabem, quando não há ordenamento do território no país, já isso é preocupante. Por quê? Porque os planos territoriais, há um instrumento normativo, está lá, os planos territoriais estão lá, no papel, enfim, etc, etc. Mas, na prática, o que nós vimos é que não há planos diretores no país. Por exemplo, no Kwanza Sul, não há mesmo... O que é que se faz? São planos de loteamento que existem. Carecidos exatamente daqueles elementos todos. Deviam ser precedidos de um estudo, né, prévio para perceber as características dos solos, enfim, para ver quais os solos são aptos ou não para a construção. Isso não existe no país, até porque nós sabemos, portanto, que não é algo. Que critério de localização de residências ou focos habitacionais existe? Não temos esse critério. Portanto, a dado momento, pronto, aqui vai uma centralidade, pronto. E é muito complicado assim. Portanto, não há ordenamento no território, que devia disciplinar o acesso à terra em razão da sua qualificação. Não há esse critério, portanto, de localização ou instalação espacial das residências também. Não há uma base de dados atualizada, como dizia. Verifica-se o acesso ilícito, e essas são constatações também saídas do seminário nacional, portanto, ilícito, de cidadão ao serviço de arquivo e cadastro do Estado, que é muito preocupante. A maioria da população não tem segurança de posse e uso da terra. Isso também nós podemos encontrar no próprio decreto presidencial 216/11. E esse decreto ainda diz que a concessão de direitos fundiários, em muitos casos, faz-se entre respeito às prioridades nacionais e legislação em vigor. Eu não conheço essas prioridades nacionais, por exemplo, em matéria de governação das terras ou ainda mesmo da habitação. Não sei. Portanto, não há aprovação do decreto executivo, portanto, conjunto sobre a tabela do preço da terra, e por isso é que é essa especulação do preço da terra. Portanto, ou seja, a fonte de receita do Estado, a fonte fundiária de receita do Estado, nesse preciso momento, é ilegal. É ilegal. Voltando assim à questão. O direito à terra, né, ou às terras para habitação. Assim, de forma sumária, eu diria que o direito às terras para habitação só acontece em espaços urbanos. é só espaços urbanos, porque eu tenho isso aqui. Temos os terrenos, não é? Temos terrenos concedíveis, exatamente. Portanto, temos os concedíveis, não concedíveis, temos o domínio privado do Estado, né? Tal, mas de todas as terras, de toda a classificação das terras, terras para efeito de habitação, é aqui onde nós encontramos. Terrenos urbanos. Portanto, urbanizado, de construção, terreno de construção é urbanizado, só isso. O direito da habitação só ocorre exatamente aqui. Fora disso, há uma visão que me parece um pouco mais restritiva, mas também reducionista mesmo, do que é isto, terra no país, e por isso, no âmbito até do processo de revisão da lei de terras, nós, rede de terras, submetemos, porque fomos convidados por efeito, submetemos o nosso parecer, o nosso ponto de vista, e achamos que não é o Ministério do Urbanismo e Habitação. Urbanismo e habitação. Portanto, eu não sei até que ponto é que o resto do país já não resta. Porque as terras rurais comunitárias são vistas como espaços, não sei, ali onde está, tudo é comunitário, mas que na realidade não é isso. Lá também há a habitação. Mas quando nós falamos da habitação em espaços rurais, a questão que se coloca é que nós não temos o plano de ordenamento rural. Nem o seu regulamento, que eu conheça. Não conheço o regulamento, portanto, do plano de ordenamento rural. Portanto, então fica complicado. Plano de ordenamento rural não existe, nem o seu regulamento. Isso está previsto, mas não existe. Portanto, então qual é o tratamento do rural? É exatamente apertar, ou seja, destruir o que é rural para o urbano, né? Só essa percepção é que pode ser acolhida, portanto. O direito à habitação é só ali onde pode ocorrer. Mas nós já vimos e fizemos um estudo que aqui as terras rurais, também aqui urbanas, mesmo de construção, há enormes conflitos. Portanto, por um lado, impõe-se esse imperativo da extensão das terras urbanas, né? Estender um pouco mais para efeito de desenvolvimento, extensão urbana. Mas há aqueles direitos constituídos nas periferias também, portanto, e que isto está, depois vamos falar um pouco sobre as reservas aqui naquele ponto. Portanto, quanto ao enquadramento jurídico normativo, eu fiz uma, elenquei aqui alguns instrumentos apenas, mas só para dizer que existe legislação, existe até, temos a lei de fomento habitacional, temos a lei, enfim, vários decretos que estão aí, eu gosto muito, portanto, de abordar esses aspectos. Portanto, do ponto de vista formal, eu acho que nós estamos muito mal, até porque as leis não são perfeitas, né? E elas são dinâmicas, devem responder a cada situação, né? Em função dos diferentes contextos que se vão impondo. A questão que eu coloco nesses instrumentos normativos e políticos são poucos, estudos são pouquíssimos em relação a isso, é se de facto esses instrumentos todos, os seus objetivos, portanto, se reforçam mutuamente, não é? Porque isso é importante que se saiba. E mesmo questionar se esses instrumentos, portanto, são seguidas da chamada lente climática. Porque agora, quando se falamos das terras, não é? O direito à terra, estamos a falar da posse do direito à terra ou não, a habitação, os códigos de construção, se se compadecem ou estão, se conformam naquilo que é o padrão, tem a ver um pouco com a segurança e a razão do risco de desastre natural ou não. Eu, nisso, não sei. E acho que temos um déficit enorme em relação, portanto, a esses instrumentos, quer políticos ou normativos, portanto, com o risco como instrumento de decisão, portanto, para essas matérias, quer da habitação, quer de governação das terras. Muito rapidamente, sobre questões de... Acho que ainda estou dentro do tempo, não? Mais é. Portanto, questões para reflexão, já vou terminar. As reservas fundiárias. Falamos das reservas fundiárias. E quanto a isso, eu devo dizer o seguinte. Ficou assim. Para refletir. Ficou assim. É mesmo para refletir. As reservas fundiárias foram feitas à margem, grosso modo, portanto, dos princípios da participação, o impõe a própria lei do ordenamento do território e da participação em formação. Participação em formação. E então isto está a criar muitos conflitos, efetivamente. No Kwanza Sul, por exemplo, eu falo muito do Kwanza Sul, porque nós temos um projeto a implementar lá e então eu domino muito essa matéria, né? Conheço também algumas realidades cá. Portanto, só para refletirmos num ponto, foi constituída uma reserva fundiária do Estado para efeito de habitação. Essas reservas foram maioritariamente feitas para efeito de habitação. Mas como é que uma reserva fundiária do Estado para efeito de habitação ou fins habitacionais passa para a esfera de uma pessoa, de uma pessoa singular, não uma empresa, uma pessoa? Isto dito pelo governo da província. Portanto, o interesse público que presidia a constituição da reserva fundiária para efeito de habitação morreu e agora uma pessoa bem posicionada, e não há nenhum receio em dizer isso, porque eu vivo isso e falo com os sobra, conheço as terras, não é dessa reserva fundiária. O presidente do Tribunal Constitucional chamou assim essas terras. Essa reserva. A lei nova teve de ceder também. As comunidades também tiveram que não tinham como. E são terras para as comunidades. Portanto, este é o problema. Quando se coloca às vezes também a própria reserva fundiária. Por isso, fica muito complicado nós sabermos efetivamente o que é isso de interesse público, não é? Utilidade pública. Porque a prática está a contrariar tudo. E nós vimos na periferia mesmo de Luanda, quando apareceram alguns condomínios, tudo era em nome do interesse público, mas depois isso ficou condomínios privados. Portanto, isso não tem segredo nenhum. Portanto, e se a reserva, se os fins não colidirem, por exemplo, é uma reserva para fins habitacionais, não é? Um fim habitacional, e quem está lá também tem sua habitação, então não precisamos decorrer com essas pessoas. Porque exatamente o artigo 29, não é, do Regulamento Geral de Concessão do Terreno, diz assim, há coexistência. Há coexistência. Portanto, não é. Não tem nada que se correr com as pessoas dali. E o que se deve melhorar é exatamente depois ver o padrão de construção, melhorar, enfim, outras coisas que se pretendem. Mas não deveríamos ter esses conflitos, mas esses conflitos só existem exatamente. E é praticamente esse tal, como é que eu ia dizer? É o tal, como é? Snobismo, né? Estamos a imitar praticamente aquilo que a administração colonial também fez, portanto, aqui, zonas urbanas, não é? E afunilar o outro pessoal mais carente para o resto. Isso foi assim. Luanda foi assim, os moçambicanos apareceram, os que estavam aqui, portanto não tinha nada que vir, foram para lá e depois agora aparecem os anos, etc, etc. Então não devia ser assim. Portanto, o fim é o mesmo, a habitação lá, a habitação. Então há que acolher esse pessoal todo para ali. Isso diz assim a lei. Depois outra questão é o que está no artigo 30, eu não gosto muito de ler também essas coisas. Portanto, é o direito de terceiros. Portanto, quando se constitui uma reserva fundiária, não se pode pôr em causa, não é, os direitos legitimamente constituídos aí. Ainda que não de propriedade. Só o direito precário é que não deve merecer atenção. Morre logo, né? O direito precário, quando há para efeito de reserva, portanto, se você constitui um direito precário, que só tem validade de 6 anos, por ali, se pode renovar, porque é apenas para suportar aquilo que são as atividades principais, esse direito não pode ser, portanto, punido. Diz assim a lei. Portanto, e um grande problema que se coloca é exatamente o que diz assim a lei do ordenamento do território no seu artigo 53 seguintes. O que se passa é que o próprio cidadão, cidadão, sim, tem direito à informação e garantia. A partir do momento em que se concebe os próprios planos territoriais que é para efeito de constituição das reservas fundiárias, o cidadão deve ser informado. Porque deve participar. e deve ter acesso às peças, mesmo quando se pretende alterar o plano territorial. O cidadão deve ter acesso a essas peças, portanto, que corporizam esse plano territorial. A partir da fase de elaboração, portanto, a divulgação, o cidadão está no centro, participa e é informado. Mas diz assim a lei, quando esses procedimentos não são achados, não são tidos em conta, portanto, nesse tratamento processual, assista ao cidadão determinadas garantias, que é impugnar, portanto, esses planos territoriais. Vê se constituem ou reservas fundiárias, ou não sei o que é isto, se não é reserva fundiária e há alguma coisa de interesse público, mas as pessoas depois são apanhadas de surpresa. Nós conhecemos muitas áreas. Portanto, é que as comunidades, quando descobriram, ou seja, acordaram, já estavam sob o cerco. Portanto, é mais ou menos isso que nós estamos a viver. Acho que o meu tempo já está no fim. Então, estou acima da hora. Não, você tem tempo. Agora vai ter tempo para conversar conosco. Ah, ok, obrigado. Agora então, se calhar vamos... estou aqui à vossa disposição para uma conversa. Não é mais amena, né? Então, vamos falar daquilo que nós vamos conversar. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Bernardo. Obrigado pela sua intervenção, pela reflexão que faz, pelos dados que nos trouxe cá e também pela experiência com dados muito práticos da realidade do país. Então eu vou abrir o espaço de debate. Quem quiser fazer uma pergunta, fazer contribuições, comentários, por favor, este é o momento. Muito bem. É só dizer o nome e de onde vem. Bernardo Fred, tudo bem? Está bem, obrigado. Muito bem. Eu não sei a composição da plateia aqui, mas queria um pouquinho da sua opinião. E parece que você tem muito conhecimento na área de terras, né? E eu particularmente já rodei bastante Angola, porque eu tenho rodinha no pé, eu gosto de viajar. Então eu gosto de ir aonde ninguém foi. E a gente vê que tem uma questão muito diferente, né? Habitação em termos de zona rural, interior mesmo, de Angola, que eu acredito que seja mais de 90%, e a questão da habitação nos centros urbanos, que nós estamos falando só dos grandes centros. E como é que o Estado, é uma coisa, é uma pergunta, e como que um órgão externo, como as Nações Unidas, enxerga a questão do entorno antes da habitação, ou seja, dá condições para isso. E eu estou falando de acesso à água, à energia, e na outra ponta, saneamento básico, que é o tratamento dos resíduos que esta habitação gera. Então, a habitação em si só é uma solução de moradia, sim. Mas como que é pensado o entorno? Como que o Estado atua nessa demanda de acesso à água, energia e saneamento antes da habitação? Ou se não existe esse pensamento, se não existe uma política, como é que funciona e o que está sendo feito atualmente em relação a isso? Em que estágio estamos em Angola? Ok, podemos... Sim. Eu vou abrir um espaço para três intervenções ou quatro e depois para obrigado. Seguir as respostas. Sim, sim. Sou Bernardo, meu nome é Guilherme. Sim. Eu conheço ainda pouco sobre a forma de organização social aqui de Angola, mas... pela sua contribuição, a gente percebe que o ordenamento urbano é um pouco mais organizado do que o plano para as áreas rurais, né? E também no último censo, 2014, não sei se o último ou o único censo de Angola, 2014, acho que tem uma concentração de 80%, 85% de pessoas que construíram a própria casa, né? Então, que devem ser essas pessoas que o senhor citou nas áreas rurais que construíram com materiais precários, mas que têm o espaço deles. Nesse contexto de crise, desde 2014, que a gente vê o governo daqui incentivando, né, novos tipos de empreendedorismo, né? E a agricultura sendo um deles. Sabendo que o incentivo à agricultura do governo vai levar em consideração que muitas empresas privadas vão ter que investir na agricultura para suportar uma demanda que hoje vocês está muito baseada na importação, né? Será que aí não está um momento de, da própria sociedade civil e do Estado também propor ao governo que parcerias talvez com essas empresas privadas, pra, já que a gente vai ter que invadir alguns sobados ou né, entrar em terras que há pessoas habitando em condições precárias, será que essas empresas privadas que vão entrar ali não podem, através de política pública, em troca, oferecer algum tipo de moradia a baixo custo para as pessoas que estão lá nessas terras que vão ser exploradas? Mais alguém, por favor? Ok. Diz que às vezes as respostas chamam outras perguntas. Então pode responder estas primeiras duas. Muito rapidamente. Bem, eu não... Vou falar mesmo como homem um pouco de campo, né? Para a luz da minha experiência, não gosto muito de olhar para o resto, né? Longe do governo, que eu não posso saber. Bem, para o Sr. Fred, eu devo dizer o seguinte. Quando falamos da habitação, água e saneamento, é a mesma coisa, já praticamente. Ou seja, não tem como falar da habitação sem água e saneamento. E eu acho que os entendidos nessa matéria também, quando fala da habitação, estão a chamar exatamente os alimentos essenciais para a vida. Né? E não imagino quanta gente morre por falta de saneamento. Né? E por experiência que nós temos, quando perguntamos a aterros sanitários no país, isso é sonho de outro mundo. Nosso aterro aqui é aterro, mas não é propriamente um aterro, não é para o gosto. Portanto, agora, o que é que o governo pensa em relação a isso? Isso pensa, eu não pensa, sei. Pensa e faz. Né? Ah, ok. Pensa e faz. Pensa bem, e eu vou responder no que faz. Ou não faz. Aí sim, há um programa de que se fala muito, que é o programa Água para Todos. Mas, opa, nós, a água que consumimos não é adequada para o consumo. Mesmo em Luanda, vocês se calhar estão a ver. As pessoas transportam água em cisternas de água. Aquilo não é água para o consumo. Portanto, não é. A grande maioria, num país que eu conheço, eles têm acesso à água através das cacimbas. As cacimbas são aquelas coisas que abrem e puxam com roda, sim. Aquelas não bem tratadas, está a ver? Então, e são casas, e aqui estou a entrar já para a habitação em meio rural, são casas, efetivamente. Há um programa sobre extensão rural que previa construções de casas, enfim, as zonas rurais. Mas isso não tem... Bem, o nosso grande problema, para ser muito breve, e nós temos tido boas iniciativas em matéria de política, em alguns casos, mas a nossa grande questão é a sustentabilidade dessas políticas. Como não são sustentáveis as políticas, então não têm pernas para andar. Estou a falar mesmo da própria até sustentabilidade financeira, não estou a falar nem de sustentabilidade, nem outras coisas mais, nem ambiental e tal. Não. Portanto, o problema, o grande problema é esse. Portanto, as comunidades, tal como eram no tempo colonial, a minha avó, tal como vivia naquela casa no tempo colonial, está mesmo lá. E a nossa área, falo já por mim, não está distante do asfalto nacional. Ou seja, estamos a 1 quilômetro, ali onde esteve a fábrica de laticínios de Angola, ex-fábrica, no aldeamento 15, é lá onde os meus avós nasceram. Mas eu já não nasci ali, fomos corridos. Voltamos ali, estão de novo, foram corridos, portanto, daqueles aldeamentos, que também não há rede, nem de esgotos, nem saneamento, não tem nada disso. Nem energia, está um apagão. Portanto, é sempre o candeeiro. Portanto, falar da habitação, assim como as Nações Unidas e tal falam, ou muitos falam da habitação, para nós, nossa habitação é mesmo aquela, não ligada a uma rede de esgotos, a rede de energia, de eletricidade, nem a coisa nenhuma. Esta é a realidade para todo o país, tirando, portanto, os centros urbanos, Mas ainda assim no município do Wakugungo tem a água canalizada, não é? Mas não é potável. Não é potável. Sai do rio Kevin, tal. Mas não é potável. Portanto, essa é a resposta, não sei se tentei responder bem ou não. É o que a minha questão, além de tudo, é se as iniciativas que existem hoje e que são reais. Por menores que sejam, olha, existe uma região, um município, uma cidade onde existe uma iniciativa que ela funciona ou, mesmo que embrionária, ela já começou. E se vai ter sustentação, vai depender muito do esforço de aumentar essa eficácia dessa iniciativa, para ela ganhar corpo e andar sozinha lá no futuro. É muito essa a minha pergunta de entender o que existe hoje dessas iniciativas. Seja do Estado, seja do mundo privado, ou seja do terceiro setor, de organizações não governamentais. Então, deve existir alguma coisa, não sei se existe. Se existe, o que existe e onde existe. Quero responder ou... Quer dizer, também este lado pode ser comentar. Sim, vamos começar. Obrigado, eu sou o Samonga. Não quero polemizar. Já estou. Não! Mas é claro. Eu sou o Samonga, tá, trabalho aqui na DW. Obrigado pelas questões que trouxe para reflexões, né? Vou entrar um pouco naquilo que ele levantou, o Fred levantou, em relação às iniciativas. Vai havendo alguns exemplos, né? A própria DW tem um projeto ligado a questões de terra, que tem ajudado alguns governos, sobretudo do Uambo, Bien e Benguela, na perspectiva do loteamento inicial, onde esse loteamento prevê serviços como água, saneamento e tudo mais, né? Uma base de dados sobre a terra. Agora, o outro aspecto também, esse é um processo que vem já desde 2008, 2009, em que, por exemplo, na Luna Norte também ensaiou-se um processo dessa natureza. A DW, através do próprio governo local, conseguiu lotear um espaço que hoje funciona, né? Esses serviços foram previstos e pronto, a sua forma estão lá, funcionam. Aqui em Cacoaco há uma área em que eu vivo, chamam Nova Urbanização, é um projeto da administração municipal, né, que pronto, cedeu espaço para as pessoas. Uma das exigências era que cada um plantasse uma árvore lá naquele espaço, tem arruamentos, etc. Infelizmente, os serviços de saneamento tardam a chegar, sobretudo das águas residuais e tudo mais, mas energia tem e hoje, através desse processo de água, aqui em Luanda tem um projeto chamado 700 mil ligações, esses bairros já estão contemplados com água, sobretudo água. E o próprio governo também tem aquele processo que chamam dos entes fogos, né? A ministra agora lá no Iquito falou sobre isso. Quase todos os municípios têm 200 habitações, não é? Quase todos os municípios. No entanto, estão a ser aproveitados como deveriam? Provavelmente não. Há uns que estão a ser habitáveis, há outros que não estão, mas que esses projetos prevêm, de facto, ter serviços, né? Talvez ainda não na dimensão que se quer, como acontece nos outros países, que antes da infraestrutura como tal, ou da habitação como está, como tal, tem infraestruturas, que tem rede de esgoto, tem energia, etc. Depois é que vai-se lá meter a habitação propriamente dita, mas aqui ainda não é nessa dimensão, mas provavelmente, mas existem essas iniciativas que eu acabei de enumerar agora. Estão a ser feitas bem, essa é uma discussão à parte. Mas, pelo que falou, Samonga, parece que mesmo desse último projeto que citou de Cacoaco, parece que, eu não sou muito especialista nas expressões urbanas, mas assim para os arquitetos, talvez alguém pode ajudar, mas parece que a maioria dos projetos fazem arruamento. E não a urbanização. Ou seja, deixam os espaços onde vai passar o carro, a rua é aqui, mas não tem infraestrutura. Mas a maioria dos projetos são assim. Se você olhar para a maquete desta área, tem espaço para teatro, por exemplo. Isso é o ideal. Tem espaço para. Mas isto tem que anteceder. Um parque, mas está lá. Agora, a grande questão é a implementação, né? A implementação e implementação dessas questões todas. Agora, o que é que aconteceu? Muita gente que vive no Benfica, por exemplo, aí na Zona Verde, acabou por ir para o Quilamba, exatamente porque até estão em zonas muito privilegiadas, têm grandes casas na zona do Benfica, mas não têm serviços. Uhum. Tem arruamento, está okay. Tudo bem posicionado, grandes casas aí, parece que devem ter pessoas de classe média alta, mas quando chove ele entra com seu carro na água, então não tem serviço, não tem água, vive com o gerador. Então há arruamento, mas infraestrutura não há. Mas é um projeto que o governo fez, criou ruas e tal, mas não levou antes infraestrutura. Você vai lá na esperança de que vou construir a minha casa, tem a casa, mas você não tem serviço. E aí começa a ver, bom, eu vivo em casa mais própria, mas gasto mais do que se estivesse numa casa de rede. Então é casa, não é habitação, ok? Sim, não há lá o posto médico, não há escola perto, não há padaria, não há serviços básicos ali. E desse, quando fala de 200 fogos, eu, por exemplo, lá no Anco Público, também existe. Aquilo sabem. Não é que eu fui lá, tenho um primo lá. Está às escuras. Está às escuras. Serviço de saneamento não, porque também a aldeia nova agora lavou as mãos. Lavou as mãos e então e pronto. A cidade também está uma desgraça com o açúcar. Aquilo está a própria coisa açúcar. O próprio açúcar. O problema é a sustentabilidade. Vamos ao foco do assunto, assunto, por favor. Não, mas não respondi ao Guilherme, se não se importa. Ok, sim, por favor. O Guilherme falou da diversificação, não é? Está em curso, né? E a questão concreta é se as empresas privadas, né? Essas iniciativas que existem lá, e essas pessoas, esses empresários não podem, portanto, construir uma escola, não é? Para as comunidades, não é? Carentes, enfim, ou habitação. Se eu entendi, em troca da cedência dos espaços. Porque são negócios multimilionários, ou às vezes na cifra do bilhão, então. Às vezes... montante do negócio que ele vai negociar anual com o governo, aquela concessão, se não há como políticas públicas exigirem que todo, aquele sobado que eles vão, 1.000 hectares, se tem X famílias, se isso não pode se converter em ganhos para essa comunidade. Como política pública não existe, de fato, mas tem havido iniciativas de vários empreendedores que quando vão fazer as suas negociatas, e aqui estamos a falar, se calhar, das terras rurais comunitárias, não é? Das terras do domínio privado do Estado, que são terras rurais também. Se for aí, efetivamente, tem havido algumas iniciativas, mas isso no âmbito de negociadas entre o empreendedor ou o empresário e as comunidades, portanto, mas nós não encontramos isso como uma... Dentro, portanto, das políticas públicas do Estado, isso não existe. E não é a hora da sociedade civil ter uma pressão para... Mas o desafio, bem, pressão no sentido de... Porque assim, o empresário quer empreender numa comunidade, tudo bem, vai criar investimento, emprego e tudo mais, mas ele ao mesmo tempo vai... colocar pessoas que moravam numa determinada zona sem e aquela... E temos esses casos. Então, qual é a vantagem comparativa que ele traz em termos de investimento? Ele, na verdade, está trazendo um desafio, né? É um desafio, mais ou menos. Até que ponto há uma demanda, ele disse aqui muito bem. Estamos a ver agora aquele caso do Cunene, etc. As comunidades terra, pessoas que vivem lá, mimando, se não mais, se não menos, não sei. Mas qual é a contrapartida que essas pessoas vão ter, né? A ideia é essa. E qual é o posicionamento da sociedade civil, sobretudo, por exemplo, Terra. Na terra. Qual é o nosso posicionamento nisso, né? Qual é a mais-valia que podemos trazer para que, de facto, não haja tal fricção, não haja esses conflitos que estão a haver agora. As pessoas saem, infelizmente, ocupam-se várias seções de terra e as pessoas são retiradas da força, às vezes, quando devia ser o contrário, e ali onde está o papel da sociedade civil para trazer, para tentar trazer até equilíbrio de negociação séria, porque são investimentos de bilhões. Em vez de criar aquelas comunidades, criar condições para que elas convivam ali naquela sociedade. É um pouco isso que o nosso colega deve ter. Porque às vezes uma urbanização de 20 milhões de dólares, numa negociata de 1 bilhão de dólares, se o Estado não tem essa iniciativa, então quem vai ter, né? Será que a sociedade civil não pode? Eu acho que isso pode ser uma discussão, né? Que se abre. Porque nós, enquanto Rede da Terra, de facto, verificamos esses casos. Há agricultores que têm essas iniciativas, mas, por exemplo, nós não temos política nacional de terras, sabe? No país. Fomos convidados pelo prefeito para o dia 27 fazermos parte. Já está em curso aí o draft sobre a política, não é? Talvez isso ali se encaixe. nós apresentamos, por exemplo, as nossas propostas, porque as terras rurais comunitárias, nelas não se devem instalar fazendas. Portanto, porque são terras que são geridas segundo o seu costume. Mas as comunidades podem arrendar essas terras para tirar o benefício. Através do sistema de renda, ali sim, as comunidades podem beneficiar exatamente dessas iniciativas dos empresários. Entende? Portanto, não se pode constituir um direito privado em terras ali onde já existe um direito consuetudinário. Portanto, é uma questão, e o grande problema até que nós temos é dos marcos coloniais. Estão dentro das terras comunitárias e que, de que o Estado se serve para atribuir tanto terras como fazendas, que conflitou exatamente com as comunidades. Okay. Por exemplo, um dos casos, há um diploma que previa que há comunidades que estão em áreas próximas ou adjacentes aos parques, por exemplo, nacionais ou áreas turísticas ou de caça e mais, não é? Então, mas quem fosse para lá, quem faz a caça aí, passa por essa comunidade, quem vai, faz o turismo, passa por essas comunidades e não deixa coisa nenhuma. Mas a lei nisso já é clara. E, portanto, o Ministério do o Ministério da Hotelaria e Turismo, ele tinha de exarar um despacho, alguma coisa assim, para que aqueles acessos à caça, ao turismo, não sei, ou outras coisas mais, desde que isso se situa em perímetros, portanto, adjacentes às comunidades, essa receita também se reverte a favor dessas comunidades. Nós fizemos, enquanto Rede da Terra, um documento para forçar o Ministério a produzir, a apresentar essas taxas, essas percentagens, não é, sobre as taxas, que se devem reverter a favor das comunidades, em função, portanto, do turismo que se faz nessas áreas. Mas ainda não obtivemos nenhuma resposta. Mas, pelo menos na lei, essa parte já existe. Sem resposta por falta de interesse. Ah, isso... Eu vou já dar a palavra, Samuel. Desculpa, havia alguém aqui que queria falar. Quem era a pessoa que queria falar? Era o Tomé. Era o Tomé. Não, mas era só para dar a palavra. Era para priorizar outros que ainda não falaram. Já não vai rebater. Tá bem. Não, rebater não. A grande questão é essa contribuição. Só para não monopolizarmos. Essa contribuição da sociedade. Essa contribuição da sociedade para tentar trazer um certo equilíbrio para que, de facto, as comunidades que estão a ser expropriadas da terra. A sexta-feira passada, o homem da sociedade deu alguns exemplos, né, de como é que isso tem, de alguma forma, sido feito já. Agora, se calhar os resultados ainda tardam, mas ele deu um exemplo do Tolatona, do bairro lá adjacente do Tolatona, que está a ser ordenado nessa perspectiva, né? Que eles conseguiram negociar e as pessoas estão com o governo provincial e tudo mais, e que as coisas estão a acontecer. E ele disse que esse é um exemplo que pode depois trazer é um pouco isso, era só para dizer que já há iniciativa nessa perspectiva, né? Agora precisa ser reforçada. Provavelmente congregando outras forças para que... Talvez o desafio que há aqui é da sociedade civil ter um papel mais interventivo, no sentido de garantir que essas questões sejam de facto tidas em conta. E do pragmatismo, porque às vezes o interesse tem interesses legítimos do Estado, do setor privado e da sociedade civil. E a gente tem que entender qual que é o interesse legítimo do Estado. Se o interesse legítimo do Estado é para agradar uma pessoa singular, é a realidade, entendeu? Você tem que negociar. Porque se não dá para viver. Eu sou o Tomé de Acevedo, daqui da DW. Eu já era um pouco mais apaixonado a discussões de terra, né? Mas na verdade... E sou do Lubango também. Então, para dizer que conheço a realidade. Então, para dizer que agora eu, com um pouco de conhecimento, não muito alguns, acho que eu mudei um pouco a perspectiva no sentido de que nós os angolanos precisamos primeiro discutir algumas coisas básicas, tipo, queremos reduzir as assimetrias ou queremos manter e levantar a bandeira do nosso conservadorismo enquanto um valor étnico-cultural. Concretamente, refiro à zona sul do país. Então, eu acho que são discussões que devemos levantar pelo seguinte. Outra perspectiva é de devíamos inverter, tirar as nossas realidades e com as realidades de fora tentar introduzir algumas correções, ver o que casa, partindo sempre da nossa realidade. Não, parece como fazemos o contrário. Vemos uma realidade estrangeira e pegamos o nosso contexto e tentamos introduzir algumas correções. Me parece que aqui depois a gente tem algumas pedaladas, não da Dilma Rousseff, mas são outras pedaladas nesse caso, no sentido de que pegamos uma realidade concreta estrangeira e tentamos alguns elementos nossos para tentar ver como casa e como tentarmos fazer a discussão, enquanto que eu acho que devia ser o contrário. A base é nossa, tirar algumas riquezas que existem do estrangeiro e tentarmos encontrar uma nossa. Eu digo isto porque, em anos idos, e o Bernardo acompanhou muito bem aquelas discussões das fazendas Chimbolelas e outros que se levantou no Centro e Sul, deu tanta polêmica. Por um lado, foi mal, de facto, havia uma usurpação, mas quem passa por... Mesmo com aquela situação que era muito desvantajosa, havia uma riqueza e havia uma produção, que de todo a grosso modo não era tanto assim de uma exploração tão colonialista como nós as organizações tentamos expor para cá para fora. Porque no fundo, tirando algumas coisas que deviam ser corrigidas, é verdade, beneficiava realmente o desenvolvimento local. Então fizemos a confusão que tínhamos que fazer e partimos aquilo, agora aquilo está abandonado. Ninguém tira o usufruto daquela. Estamos felizes porque realmente aumentou-se as áreas de transumâncias, mas morreu alguma produção que até de certo modo também estava a beneficiar o próprio desenvolvimento de certa maneira. Ninguém pode dizer o contrário. Havia algumas coisas que eu digo que devíamos fazer correções, claro que é tipo uma espécie de neo-escravatura, que isso normalmente por normas e com algumas sanções a gente pode evoluir. Tem esse caso atualmente do que está acontecendo no Engiva. Ora, vamos lá ver. Temos porções de terra que podemos negociar com as comunidades, dizer, as comunidades normalmente sabem terra que pode dar, porque acha que já não está a dar para a agricultura, pode dar para os outros fins, quer para o Estado, quer para os privados. Ou vamos manter uma população que não está a explorar áreas e áreas, porque o reinado também ocupa quilômetros e quilômetros de terra, o que me parece que, nessa altura que temos que diversificar a economia, temos também que avançar, temos que encontrar um meio termo. Como disse aqui o colega, é bom negociar, parece, né? Porque também não é justo o reinado ter quilômetros e quilômetros de terra muito aráveis, que alguém com capital justamente negociável, que em contrapartida, sem alguém perder, sem alguém ganhar, ter um rendimento para o país, né? Então, eu acho que aqui tem um meio termo, que na minha opinião, temos que nós os angolanos encontrarmos como discutir, porque o desenvolvimento também tem que avançar. Mas claro que as comunidades também não podem ser prejudicadas. É questão de discussão, né, a negociação e uma mediação capaz, muito capaz e genuinamente angolano, porque eu sinto que a nossa mediação também obedece certas agendas, que no final do dia nem o investidor ganha, nem as próprias comunidades também ganham. Né? Cria só um vai se ver que pronto, fizemos confusão e tudo ficou. E que me parece que esse também não é um bom paradigma. Temos que arranjar uma mediação justa que realmente sirva aos interesses do desenvolvimento comunitário das próprias comunidades e do país em geral. Me parece que aqui alguma coisa nós não estamos a compreender bem, um truque que estamos a copiar mal de fora. Aqui uma finta qualquer, não sei se é do Zidane ou do Messi, mas há uma finta qualquer que temos que apanhar. Quando nós entendermos esse pormenor, acredito que muitas dessas situações vão avançar. E o próprio desenvolvimento é bem-vindo. Porque as comunidades também precisam avançar. Uhum. Né? Não têm tecnologias, né? Porque não podemos também nos vangloriar, eu sou do Sul, termos áreas e áreas tendo comunidades que praticamente ainda vivemos de forma rudimentar porque não aceitamos que o desenvolvimento nos venha bater a porta. Me parece que isso também não é correto. Tal como não é correto levar 200 fogos habitacionais que estão lá, naquelas áreas, por que que nós priorizamos fogos habitacionais? Sabemos que já há um modo de viventes, casas de pau a pique, um ordenamento próprio. Por que que em vez de meter um fogo habitacional, não vamos levar os serviços médicos e escolares, que são mais necessários? do que levar uma habitação. Uma família média no sul, no Cunene, na Uila, no mínimo alberga aí 10 pessoas. É? E você está levando um T0, eu digo T0 porque só tem um quarto, né? Um fogo habitacional com uma, um T0. Como é que você vai fazer essa situação? Então, é muito complicado nós vermos essa questão de tecnologia e desenvolvimento. Então, eu tenho estado um pouco atento, tenho estado atualmente a refletir um pouco mais disso para ver qual é o nosso paradigma verdadeiro. Porque o atual também não me convence. Quer efetuado por nós, como organizações de pressão, quer o efetuado por o governo. Aqui alguma coisa não está a bater certo. Estamos os dois a aprender. Governo e sociedade civil. Então, quer rebater ou... Pode fazer o seu comentário. Eu só ia comentar, e sem ir muito longe no Brasil mesmo, que nem ele citou a Dilma Rousseff, é uma situação de submissão também, né? O fato dela não ter nomeado o Meirelles, que foi renomeado agora para o chefe da Fazenda, né? Como batendo o pé, o Meirelles é um CEO de Wall Street, né? Um antigo CEO de grandes corporações de Wall Street. Então, o fato dela não ter nomeado causou toda essa confusão. E ela quis bater o pé, não, assim, meu governo não é submisso. Mas ela acabou sendo submissa, porque depois disso ela se colocou em posição de sempre de vítima, de vítima, de vítima, de vítima. E aí, sem a negociação, os dois lados perdiam. Então, só fazer que, assim, em realidade diferente, países em estágio de desenvolvimento diferente, mas a submissão, você querendo se impor também acaba sendo submisso e não... Né? Querendo... É, sem verdade. Sim. Quer fazer comentários? Não, estamos a conversar. Eu acho que nós, sociedade civil, temos feito inteiramente o nosso trabalho. Não perfeitamente. Obviamente temos as nossas limitações, enfim, às vezes o diálogo não é muito integrado. Nem o sistema de informação entre a nossa sociedade civil, é verdade. Mas temos de convir também que muitos casos que foram apresentados ao Estado, mesmo em tribunais, que nós temos esses casos, eles morreram em tribunal. E, aliás, é uma das constatações saída do seminário, né, sobre a problemática da ocupação do terreno no país. Portanto, os tribunais silenciam esses problemas. Não é grande terra, por exemplo, num caso muito recente, que não é só lá, que é o nosso caso. Portanto, mesmo aqui no Kwanza Sul, há comunidades, nós produzimos um vídeo para isso, um DVD. As comunidades, pura e simplesmente, foram perderam as lavras. Destruíram mangueira, destruíram mandioqueira ali. Quem vai para o aeroporto, na zona da Kisanga Kongo? Ano. Que período isso? Isto foi ano passado. Portanto, é um caso que muitas pessoas foram parar em tribunal injustamente porque levantaram-se contra, não podia ser e tal. E nós tivemos que constituir advogados e depois não foram às ruas, fugiram até, muitos deles são administradores, porque viram, epá, alguém, não sei lá, quer meter o pé, né, quer defender. E foi assim. Nesse preciso momento, nós estamos a dialogar com a administração municipal da Sela para nos colocarmos na posição, não é, de mediação e de conciliação de conflitos, não é? Mas já sabemos desde logo que quem vender uma terra do domínio privado do Estado, não é? Perdão, do domínio costumeiro, não é? Ali onde estão as comunidades, como me parece a conversa. Portanto, quem instalar uma fazenda lá, a lei é clara nisso. Portanto, qual é a figura jurídica em termos de cessão? É como se o negócio não existisse. Claramente, mas nós ainda assim achamos que temos de conversar, chegar a entendimentos. O problema é que, imaginem, esses conflitos, quando o modelo de desenvolvimento que se adota é exatamente esse, portanto, marcado por disfunções sociais, regionais, enfim, desigualdades profundas, dá nisso. Você empobreceu todo o meio rural, todo mundo se concentrou aqui. Não foram criadas as bases, portanto, para fornecer, dar condições, não é, habitacionais às populações, porque a construção desorganizada, e depois posto o risco, não é, e etc, etc. Esse é o grande problema. Esse documento também já fala daquelas ocupações injustificadas, né, só porque as pessoas têm grande poder econômico ou financeiro, não é? Ocupam grandes extensões de terra. A lei aqui é clara também, diz, há que ver esse caso. E no âmbito do processo de revisão da Lei de Terras, nós colocamos também isso. Na Lei de Terras, convidamos a sociedade civil para fazer parte, portanto, do workshop e das tivemos, fizemos isso. Só que também é verdade que nós não estamos lá muito bem. Então, nós estamos muito unidos. A própria sociedade civil, porque, está desencontrada. Sim, porque se nós, por exemplo, a semelhança do que ocorreu em 2002, 2003, não é? Quando se colocou a questão das terras, não é? A consulta também. Sim, se nós identificássemos um problema, bem, este problema, e é sobre esse, porque há muitos problemas, mas é sobre esse problema que todas as organizações se devem, não é, juntar e, não é, e fazer sinergia, não é? Se assim fosse, portanto, é, óbvio, cada um está a implementar o seu projeto, mas se identificarmos assim, de forma casuística, esses problemas, e todos, não é, focalizarmos o nosso esforço, eu acho que nós teríamos sucesso, porque eu já vi que esse governo ainda tem muito medo. Por quê? Porque naquele caso que eu estou a falar, em que as destruíram as lavras sem indemnização. Sem indemnização. A partir do momento que nós metemos o pé, eles recuaram. E até hoje, eles não sabem. Eu, em conversas com eles, o vice-governador da província, Dr. Franklin, ele disse, levei os sobas para a rádio local, o Sumbe, não é? Quer dizer, não era para chocar diretamente, porque sabia que o vice-governador estaria ali, né? Só que pronto, sensibilizou os sobas, mas os sobas já sabem como é que são. Então, assim mesmo que abrimos a conversa em direto na rádio do Sul, os sobas já diziam, assim mesmo, o chefe, nós destruímos as nossas lavras e tal, está vendo? Que me deu um choque. Mas o governador disse que não sabia. Não sabia disso. Então, há muitos interesses, estás a ver? Que às vezes aquilo não é lei. O que se faz não é lei. Muitas ocupações que ocorrem, não é? Quer em terras urbanizadas, rurais, de domínio, não é por força da lei, é por força da própria força dos que têm poder. Desculpa, Bernardo, só uma breve interrupção. Sim. Só fazer uma deixa ao que falou em relação, sim, à questão da consulta da lei de terra. Uhum. Você acha que essa falta de consulta pode ter dois lados, né? Por um lado, uma consulta que é feita pelo governo à sociedade, porque a vez passada, na Lei de Terra, houve uma grande consulta, mas essa consulta foi de iniciativa do governo. Desta vez não há. O que é que se passa? Na sua opinião, o que é, afinal? Porque foi o governo quem que fez um amplo processo de consulta às organizações. Agora, nesse momento, acha que deve ser uma iniciativa da sociedade a criar esse processo de consulta, há condições? Queres falar? Muito rapidamente. Bem, há muitas questões, por exemplo, que o meu irmão também levantou, é verdade, eu conheço o banco, fui lá, né, até Capola, tudo, conheço aquilo aí, já lá fui falar com aquelas comunidades. Nós, então, temos muitas limitações. Se, por exemplo, esse plano de extensão rural não acontecer, não é? O plano de ordenamento rural não acontecer, o que é que a gente vai fazer? Portanto, se o ordenamento rural não acontecer, não tens limitações. Se o IGCA não desencadear o processo de limitação das terras rurais comunitárias, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos identificar, não é, zonas protegidas, não protegidas, legitimamente constituídas ou não? Então, esse é um dos grandes problemas. Mas para responder a essa questão, é assim. O processo atual de revisão da Lei de Terras é um processo secreto. É secreto. Claro, porque nós, Rede de Terra, nós somos... Ele sabe, você é secreto? Não, você diz que não está a permitir a participação. Já lá vou, exatamente. Não, porque... Não é secreto. Porque nós, no Dia Mundial do Solo, não é? Isso foi em novembro do ano passado, nós fizemos um documento, uma carta aos presidentes das bancadas parlamentares da Assembleia Nacional. Acho que isso saiu no jornal. Muito. Não, no jornal, minto. Acho que foi no Grupo Capa, não é? Alguma coisa assim. Então... mas pronto, foi um documento com alguma cabecinha, né, tronco e membros, e o documento foi respondido, porque não é normal que eles respondam aquele nível, portanto, as nossas comunicações. Mas responderam e submeteram esse documento até à Casa Civil da Presidência. A Casa Civil da Presidência pressionou o Ministério do Urbanismo e Habitação para respondermos. E o que é que o Ministério do Urbanismo e Habitação fez? Nós temos os documentos. Só disse, não, essas questões Mas responder ao grupo parlamentar do EPLA, porque é que teve a iniciativa de respondermos e depois submeter a Casa Civil da Presidência? Ah não, mas o problema de terras de Angola não é bem como a Rede de Terra diz, que é a governação do solo no país, não sei lá que tá, não é bem assim, porque nós temos a legislação X, a legislação tá. Então deram-me, parece, 8 leis, uma coisa assim, aqui. E no dia seguinte nós já respondemos, né? Até o nosso homem que foi para lá disse, ah, vocês também, pá, vocês fazem muita confusão. Mas pô, porque o que nós queremos não é lei, entende? Não é lei. Então, foi nessa altura, acho que estou a falar muito, mas foi, é só para dizer, secreto porquê? Porque foi nessa altura, por força dessa pessoa nossa, é que convidamos, já assim, está assim no documento, já assim convidamos a Rede Terra para fazer, apresentar as suas contribuições no processo em curso de revisão da Lei da Terra. Isso é uma consulta muito limitada. Pois isso foi em janeiro deste ano. Veja só. Quando aquilo afinal já estava cozinhado e há muita coisa ainda por dentro que não posso revelar. E eles imprimiram. Perguntavam, mas isso vai até quando? Ah, porque não, vocês têm de apresentar já isso, o presidente vai já. Nós tentamos fazer uma coisinha ali e tal. Opa, e entregamos as contribuições, que também podemos partilhar com a DW, qual é o nosso ponto de vista, qualquer quer que seja, né? Nós gostávamos de criar um debate. E então, o problema é que, às vezes, muitas iniciativas legislativas, coisas que tocam a pessoa, não é? Isso aí, nós não somos informados, por isso, quando você dá conta, já está lá. E depois, às vezes fazem isso, tem tudo já feito, só se assim é que submete a apreciação, não é, pública. E depois ali, você, por mais que, não é, perca a voz, eles não vão considerar, né? Porque há vários interesses. É exatamente isso que eu queria perguntar. Nesse caso que falou, né, foram consultados naquelas condições assim, rapidinho, façam já as vossas contribuições, vocês acabaram fazendo. Mas conseguiram verificar se as vossas contribuições foram incorporadas ou não? Porque uma coisa é consultar como formalismo, né? E isso muitas vezes acontece aqui. E outra coisa é consultar porque mesmo receber contribuições, se as contribuições forem aceitas, vão ser incorporadas. Ainda não tem. Não, eles já fizeram alguma coisinha que nós subtraímos também de forma ainda não. Aquele documento não pode ser público. Okay. É. Já agora. Então, mas não, o documento ainda não foi. A lei está sendo ainda. Sim, aquilo ainda está a ser cozinhado, ainda não foi. Ainda há algum. Sim. Portanto, temos oportunidade exatamente para nós depois traçarmos uma agenda quando eles vão para discutirmos com maior e encontrarmos muitas questões pendentes. Exatamente. Bom, não sei se há mais algum. Nelson, por favor. Estamos já a correr. Eu estou satisfeito, pelo menos, por ouvir falar por uma sistematização interessante. Penso que esse processo trouxe essa riqueza, pelo menos. Estamos a olhar, consegue fazer abordagem com alguma competência, não é prática, é generalizada entre nós. E por isso, um questionamento muito concreto. Temos agora o Quito, né? Três, que vai sair, é um contexto interessante, e temos também agora 2017 que vamos reeditar nosso contrato social. Né? E porque também conhecemos essa trajetória de tentativa de organização social, que começa mais ou menos em 2002, né? Depois da guerra. Sim. 2008 tivemos eleições, e depois fizemos 2012. Essa trajetória nos mostrou que o Estado tem esse comportamento reiterado, de coisas muito pontuais. Não acredito que nos próximos 5 anos há de ser diferente. Acho que vamos fazer rotura com isto daqui a mais anos, né? E por isso, em que medida é razoável pensar numa intervenção que se pode fazer num ano? Se todo ano determinante que é 2017, uma alternativa pode ser já essa que podemos ter em termos de agenda, que é nos prepararmos para influenciar a revisão. Mas o que é razoável fazer-se num ano, né, para ter assim alguma relevância e influenciar os anos subsequentes? E, sobretudo, tendo em conta esses elementos que são favoráveis. Quito, que vai ser aprovado agora, ano eleitoral. O que é que se pode pensar assim, de forma muito simples também, porque a nossa competência temos que reconhecer, nós temos uma série de limitações. Com todo esse panorama, a tua experiência, o que é que acha que é? Mas em relação a quê, Nelson? Em relação ao processo de terra. Bem, eu deixa-me ver se eu consigo. Já na Ganda as pessoas diziam, não, mas vocês não sei o que, queremos adubo, nós não sei o que. Então nós temos, vocês na comunidade, devem se organizar. Porque agora há várias ameaças, e aí sim é minha área. Então, ameaças, né, que têm associado, ameaças associadas aos eventos, né, extremos, por exemplo. E então, vocês aqui na comunidade têm um fundo, o Estado não está ali. Vocês estão a dizer que não tem seguro, não é, para a agricultura. Não tem isso, não tem tido assistência. Mas vocês, assim, a organização comunitária, têm um fundo comunitário para emergências. Até imaginar assim, essa Catumbela seca. Ah, mas não nos fala de Catumbela seca. Ah, pois, vocês aqui na mulher devem se organizar. Porque há muitos problemas que acontecem, tudo ao nível das nossas comunidades. Porque, meu irmão, nós estamos divididos. Nós estamos... Muita coisa já nos dividiu, entende? Interesses, que não vale a pena citar aqui, e mesmo entre nós, sociedade civil. Nós temos muitos problemas. E se nós quisermos trabalhar de forma conjunta, assim, Rede Terra... Quem fala de Rede Terra? Está a falar da Ada, está a falar do Mujar. Mas nós nunca sentamos ainda à mesma mesa para dizer, bem, só ainda vamos pressionar esse governo para que, não é, publique o regulamento, não é, do plano de extensão rural. Ou então vamos obrigar que o IGCA desencadeie o processo, não é, de titulação, de limitação das terras rurais comunitárias. Isso nós nunca fizemos, mas são tantos problemas que nós temos. Se sentarmos à mesma mesa, nos sentarmos à mesma mesa e pressionar, vai acontecer alguma coisa em menos de um ano para responder à sua questão. Vai sim, porque uma, duas, três, quatro, cinco organizações, e nós podemos sair mesmo à rua, não é? Vamos ficar no sítio X, não é? O que nós queremos é publicação, por exemplo, da tabela do preço da terra. Porque o que existe é especulação. Está vendo? O que existe, portanto, é que as terras rurais comunitárias estão a ser, portanto, vítima de esbulho, etc. Então queremos que se aprove o regulamento do plano de extensão rural. Está a ver? Que vai disciplinar as formas de ocupação e uso em terras rurais. Estás a ver? Então vamos. O IGCE que tenha fundo, não sei lá o que, para começar com essa coisa. É só isso. Porque nesse preciso momento, grandes conflitos que nós estamos a conhecer. É porque o IGCE há, por exemplo, organizações que entraram para o sistema de... nas comunidades rurais, entraram para lá, delimitaram algumas coisas e depois influenciaram os governos locais a produzirem despachos e depois deram títulos. Eu disse, aquilo é ilegal. Ah, Bernardo, mas não pode ser ilegal. É ilegal. Por quê? Porque a competência de delimitação das terras rurais comunitárias, dessa coisa toda, é uma competência exclusiva do IGCA. E um terceiro que entra para esse processo tinha... O IGCA tinha de contratar, mas o IGCA ainda assim tinha de ser autorizado pelo Ministério de Tutela. O Ministério deve autorizar o IGCA a entrada de um terceiro nesse processo. Está a ver? Portanto, muitos títulos foram emitidos, não têm validação nenhuma, são ilegais. Então, há coisas que nós podemos pagar. Eu acho que é possível. Mas, sinceramente, nós também temos... Então, também... Opa, é só combinado. Eu penso que foi lançado o desafio, né? É só desafio. Portanto, estamos em crise de tempo. Ok. Só mais uma pequena questão para o Bernardo. Sim. E nós, há umas semanas atrás, acho que há duas semanas, estivemos aqui a discutir sobre a questão do direito à cidade. E havia aqui alguns arquitetos que também defendiam a tese de que precisamos colocar habitações nas zonas rurais para que as pessoas possam também ir habitar lá e não haver essa concentração aqui na cidade. Queremos levar a urbanização no rural. O que é que acha disto? É isso que se quer exatamente, ou se quer continuar com as habitações lá do jeito que estão, para preservar os aspectos culturais e outros, mas levar outro tipo de serviços conforme o Tomé esteve a dizer. Ou queremos levar a urbanização também a um outro tipo de modelos de habitação para as zonas rurais? Qual é a sua visão? Essa pergunta, meu caro, é complicada, mas é assim. Nós não temos que transportar o urbano para o rural, porque o urbano em si, nos novos modelos, já está a acolher o rural. Entende? Então, mas a questão é esta. O urbano que nós temos está a acolher o rural. Para eu me sentir. Essa é a grande questão. Porque nós estamos a falar em fogos habitacionais, em SC, centralidade. Essa centralidade não são expressão em nada daquilo que são as dimensões culturais da habitação, do nosso modo de viver. É nada. E depois, com carências, portanto, de serviços básicos. Portanto, o que deve existir ao nível lá do governo é clarificação dos objetivos em matéria de habitação, em matéria, portanto, porque senão vamos destruir de forma, eu não sei qual é a expressão que me vem agora, a ideia que existe é a mesma, eu sinto isso dizer, mas é a mesma colonial. Quer dizer, por quê? Porque aquelas terras rurais comunitárias, já na legislação de 1961, o Estado colonial, já reconhecia as terras rurais comunitárias. Mas não foram tituladas. Essa nossa legislação reconhece, mas não estão tituladas. Entende? E o que está acontecendo na prática? Estamos a abocanhar de novo a semelhança do que já ocorreu. Ok. Okay. Só mais uma última para fechar e podes fazer aproveitar fazer um pequeno resumo geral depois da discussão toda. É uma pergunta que alguns que vêm para cá não gostam muito. Não quer ser crucificado. Porque é assim, nós, as pessoas aqui, e tal como nós às vezes como divulgamos a informação para outras pessoas também terem acesso, vão depois se perguntar, ok, depois disso tudo que falamos, o que é que efetivamente podemos reter em termos de... Bom, qual é o quadro? É um quadro que de esperança... nem por isso, não vamos acreditar que as coisas vão funcionar, vamos pensar que vai melhorar. Em função da experiência também, não é? Em função da sua experiência, que lições podemos retirar e qual é a mensagem que podemos sair com ela daqui? Okay. Epa, pode sair com uma mensagem de frustração. Epa, nada vai funcionar afinal nesse país. E como o Nelson teve a dizer, epa, então vamos perder mais um momento. Okay. Qual é a mensagem que queremos deixar então para terminarmos e pode fazer um resumo final? Bem, eu não sei, eu tenho dificuldade em fazer esse resumo. Mas a verdade... É a mesma coisa de perguntar como é que seria de Angola com 40 anos, né? Eu já lá morri, já tenho umas 48 anos. O que me preocupa nesse preciso momento é uma das experiências que nós estamos a viver. E mesmo olhando um pouco para os instrumentos políticos e normativos que eu estou a tentar compreender, porque nós estamos a... produzimos um draft assim sobre a adaptação às alterações climáticas no setor da agricultura. Então fomos lendo que esses instrumentos todos de governação, estou a falar mesmo de todos, não os li todos, mas fomos para o programa nacional, não sei o que é, para aqueles programas estratégicos, as políticas não são vigilantes. E quando as políticas não são vigilantes, num contexto marcado por enormes riscos e ameaças que têm a ver com esse movimento todo, portanto, que está a acontecer em África, que é entrar para o continente africano, não é explorar as suas terras, não é? Ameaças e riscos associados também a esse risco, portanto, as alterações climáticas, porque nós já estamos a viver, embora não tenhamos dados, portanto, como é preciso, mas o carbono não tem diploma, não tem passaporte, nem ele, coisa tal, mas o nosso microclima já se ressente disso. Estamos a ver ciclos cada vez mais recorrentes de secas e outras coisas mais. Portanto, as comunidades não praticam aquela agricultura itinerante, em razão não só do crescimento da população, os espaços escassearam, foram viciados exatamente com adubos, não é? Com agrotóxicos, e já não produzem coisa nenhuma. Olhando para tudo isso, via si os instrumentos políticos e normativos não são vigilantes. E quando não são vigilantes, o cenário não é muito animador. Então, não quero ser muito pessimista, né? Mas só isso poderá mudar esse cenário se nós, sociedade civil, exatamente, nos transformarmos exatamente numa força de pressão muito forte. Porque nós não podemos mesmo ter medo, né? Aliás, nós temos de nos unir, e eu acho que, bem, acho que já Bernardo Castro quando fala é de boca para fora, né? Então, eu acho que temos de juntar mais forças, se calhar produzirmos documentos um pouco mais conjuntos, não é? Etc, etc, para pressionar em alguma coisa, para que mude. Porque, por mim, em 2007, houve um protocolo Angola-Cabo Verde. Ninguém sabe os termos, as cláusulas sobre aquilo, por quanto tempo é que essas terras se vão explorar, quanto dinheiro é que aquilo envolve, prevê expropriações ou não, 2007. Portanto, nós temos um cadastro, portanto, que não está organizado a nível nacional, mesmo a nível das comunidades provincial, o cadastro, portanto, está completamente, não está sob a gestão do IGCA só. Portanto, isso é muito preocupante. Portanto, quando o próprio governo que reconhece que o Serviço Nacional, o Arquivo Nacional, não é? Portanto, é acedido também por pessoas que não têm coisa. Epá, isso é grave. Então, desculpe-me lá, mas estou a ser muito pessimista, mas é isso que está a acontecer. Então, para mudarmos isso, eu acho que nós temos de nos transformar num instrumento verdadeiramente de pressão e não ficarmos assim, muito a gabinetes também. Okay. É. Muito obrigado, então. Uma salva de palmas. Quero agradecer então mais uma vez ao Bernardo por ter acedido ao convite e desafiamos todas as outras pessoas que estejam interessadas em apresentar aqui algum tema no espaço, podem por iniciativa própria propor, ou então através dos contactos nós podemos também convidar a apresentarem, porque é um espaço aberto para qualquer um que queira fazer uma apresentação sobre um tema que vamos fazer pertinente, ok? E então, também quero agradecer a todos vocês e particularmente a senhora, como é que se chama? Érica. A Érica, por ser a única senhora que se apresentante. Estamos muito desequilibrados em termos de género. Vamos esperar que nas próximas vezes tenhamos não mais... Não falamos da mulher mas, exatamente, eu queria tocar nisso, mas o tempo já não nos permitiu. Então, a próxima semana nós vamos falar um pouco dos impostos sobre a propriedade e as garantias dos contribuintes com o representante da Agência Geral Tributária. Então, convidamos todos vocês a estarem presentes e um bom final de semana. Obrigado.